20 no quadro, está livre, puxa sinal e postaxo, cheque rádio, está 2/2. Cliente, como recebe agora, senhor, estou autorizado para chegar aqui no momento, está 5/0. 5/5, está livre, puxa e postaxo. Vou comprar para o táxi, está 5/0, graças. Alô, tô 3520, 1h50, 1138, até no Recife, para o táxi. Tô 3520, utilizado o táxi via Índia e Alfa, reporte ponto do ponto esperador no 0, Quirengal no 0, no 4. Índia, Alfa, reportar o ponto do ponto esperador no 0, Quirengal no 0, no 4, tô 3520. 320, está funcionando próximo a ponto espera da 1-0. T520, está autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, pistão no 0, do 3520. Seria possível coordenar junto ao controle ao centro em si, entendeu, senhor? Aprova o Alfa Romeo 363, senhor? Autorizado, direto a Aracaju. Direto a Aracaju, seu 3520. 817, posição é a 5, pronto para estacionamento. Previ fuja na reporte táxi, gol no 817. Autorizado para estacionamento, gol no 817. Autorizaria o TAM 3520, bateu o nível 170 como final. Excelente, voo 170, e aguarde. 170, marca. Autorizado, nível final. Chama agora Recife, 12545, alterna 12085. Vou chamar Recife 12545, ok? 12545, alterna 12685. Canal 12685, muito obrigado, bom dia. Bom dia. João, bom dia, Altair 3601. Altair 3601, tá cópia 118, decimal 95. Ah, desculpa. Altair 3601, bom dia. Bom dia, Altair 3601, para São Paulo, nível de voo 360, pronto cópia? Pronto cópia. 3601 para São Paulo, autorizado 360, via Upper Zulu 16, após conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle no 208, acione 5547. Só confirmando, a Aerovia primeira pelo ISC 16 ou pelo Zulu 10 até bridge? Eu peso no 16. Em bridge você vai interceptar o peso no 16. Atente, então está autorizado 360. Aerovia peso no 16, saída da El, rua Leda, Leda Bridge. Decola da 10 com curva direita, transpõe 5547, o controle 1208. 360 no cruzamento correto, respondendo para o posicionamento. Passada para o posicionamento da 360, obrigado. Chame 118, decimal 95. Direto Tango, cheque rádio 2/2.